assim. Eu cheguei bem humilde, esperei minha hora. Trabalhei, trabalhei pra lucrar só agora. Eu senti o sabor do Bombay lá de fora. Me chamam de Popeye, hoje eu jogo até Bombay fora. Hoje é diferente. Tirando foto não ganhei na loto, mas eu tô contente. Hoje vai ser sensacional. Várias meninas jogando na cara dos profissionais. Ela lembra de mim, não de onde eu vim, mano. O teto é tão baixo, eu acho que ela nunca voou assim. Sim. Eu poderia esperar mais 5, mais 10 ou mais 15 anos. Yeah. Não iria mudar, tô no mesmo lugar com milhares de manos. O meu nome na camisa. Lembro do tempo que eu andava tranquilo na vila. Mas tudo muda, você tá ligado. Nem todas que te amam vão estar ao seu lado. Estamos sozinhos, mesmo acompanhados. Pra você ter tudo, nada é necessário. Hoje é diferente, hoje é diferente. Olha pra você, agora olha pra gente. Ela tá louca. Sem rumo, deita na cama, faz uma bacana, pede pra entrar mais fundo. Uau, ela tem um bundão, vem, então senta com pressão. Você rebola, decola, nem parece que ela dizia não na escola. Hoje é diferente, já não sai da bota. Mano, eu admito, nós é foda. Hoje é diferente. Tirando foto, não ganhei na loto, mas eu tô contente. Hoje vai ser sensacional. Sensacional. Várias meninas jogando na cara dos profissionais. Hoje é só tequila, glórias e ruivas com montila. Antes cansava de ficar na fila. Você sabe que eu só entro acompanhado com a Stila. Tequila, my nigga. Esse é o meu time, copos duplos, votos nulos, óculos pocos. Dentro dos copos, a bebida de quem lucra muito. Os seus olhos veem, mas não observam. Que nem todas as fontes, uma hora seca. O oásis tropical com a gata em janeiro. Fui passar uma semana e voltei em fevereiro. Muito louco de conhaque, vista exuberante. Ontem eu não era nada, hoje eu sou um gigante. Apostando como antes, duplicando o montante. Deixo na estante, vamos que o show é nesse instante. Vocês estão preparados para receber no palco o artista mais quente.